dog. Ain't that true? Send it to us. A gente vai plantar semente, ver se dá botão. A gente apaga nossa mente pro seu coração. É tanta ilusão, é tanta solidão. A gente vai plantar semente, ver se dá botão. Hoje você escolhe, você paga, você mente, a terra traga. Hoje presto mais atenção, onde ponho a minha espada. Quando parei, me dei conta, prestei mais atenção. Quantas dívidas, mais conta, me traz a munição. É nossa prisão, é domiciliar. Me empresta ação, no mic na mão, MC familiar. Hoje a barba cresce, envelhece, nunca vai mudar. O mundo gira da volta, é nós em Bagdá. A gente vai plantar semente, ver se dá botão. A gente apaga nossa mente pro seu coração. É tanta ilusão, é tanta solidão. A gente vai plantar semente, ver se dá botão. A gente vai plantar, tem que enfrentar toda a vizinhança. A gente vai lutar com a nossa confiança, ver se alcança. Quem é fraco foge e amansa. No primeiro verso, um universo de esperança. Num segundo, o mundo queima com a chama. No moribundo, fundo prato sobre a mesa. Eu confundo, afundo e deixo a vela acesa. A seda tá completa pro profeta que proclama. A gente vai plantar semente, ver se dá botão. A gente apaga nossa mente pro seu coração. É tanta ilusão, é tanta solidão. A gente vai plantar semente, ver se dá botão. Se vai e volta, eu sei que tá querendo alguém. Quatro paredes já basta pra eu te fazer o bem. Vem neném, quanto vai, vem, começa. Tudo desgraça e mais cachaça, tô na casa e toma. Mais fumaça, o universo conspirando ou não. Eu tô seguindo, tô chegando, eu tô mandando ver. Porque depois tô indo, caçando mais argolas que as moedas do Ixing. De pinote pelas janelas, igual coelho. Bing, bing, bing. A gente vai plantar semente, ver se dá botão. A gente apaga nossa mente pro seu coração. É tanta ilusão, é tanta solidão. A gente vai plantar semente, ver se dá botão. A gente vai plantar semente, ver se dá botão. A gente apaga nossa mente pro seu coração. É tanta ilusão, é tanta solidão. A gente vai plantar semente, ver se dá botão.